Guardião 04, ingresso final da 17, reporte a 12. Final da 17, reporte a 12, do Guardião 04. Guardião 06 está retornando para Salvador. Prossiga, chamou 06. Acima de Azul 4206, vai retornar para Salvador. Desculpa, controle, quem respondeu foi o Guardião 06, desculpa, entendi errado. Sim. Trip 5595, passando 2600 pés, contato radar, voo direto coral. Direto coral, 5595, obrigado. Bono 260, a senhora identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 060, QNH no 020. 020, descendo para o 60 na mar e após o azul ali, mantém. O 207, 36, direita, luz 19. 219, direito azul, 4207, atenção. Guardião 04, fica atento a pássaros na final da 17. Certo. Guardião 20, autorizar a final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. 020, leve para 2000 pés, a reportagem estabilizada está 3896. 3, autorizada sua decolagem, vento Salvador, uma centena, 129. Decolagem no 0093. Tem possibilidade de aproar a duna? Autorizado, está 3896. Presente dona, 3896. Tá bom, vai voltar a Gonçalo controlado, o Guardião 04. Salvador, azul 4207. Azul 4207, bom dia, como recebe o solo? Oh, está alto e claro aí. Ok, e agora, como recebe o solo? Também, da mesma potência. Ok, ciente, agradeço, pode retornar a 121.1. Ok, vamos voltar lá. 983 aos 38, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, algum no 983? Gol 1983, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Que na da EL, sabe bater 360, gol 983. Guardião 04, solo aos 39, backtrack, repartista livre. Romeu Mike Papa Lima na escuta do controle Salvador. Patente, frequência livre, bom dia. Isso, 896, forma helicóptero nas proximidades de Tuna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. 3296, ciente. 260, desço para 3000 pés, QNH no 020. 3000, comer 20, 260. Salvador, bom dia, Oceano 6140, próximo da espera da 1-0, pronto. Gente, eu cheguei autorizado, ingresso da colagem, vento Salvador, 120 graus, 29. Realinhar e decolar da cabeceira 1-0, Oceano 6140. SAM 3198, assine identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH no 020. Santana de Salvador, Guardião 06? Prossiga, Guardião 06. Abandonou a vertical do pedágio na estrada do Coco, está ingressando no litoral para retorno a Salvador. Guardião 06, reporte na rotatória ou visual com campo. PM Guardião 06. Localizador, TAM 3896. TAM 3896, chame torre, 18.95. 1895-3896. O senhor autoriza o guardião se aproximar até a próxima buraquinha? Aguarde coordenação com a torre. Gente, guardião da mesa. Gol no 983. Chame centro Recife, frequência 125-1, alternando no 33-25. 251-3325, obrigado. Guardião 06. Guardião 06, reporte visual com campo montanha do litoral. Afirmativo, Guardião 06. Salvador, bom dia. Oceaner 6140, decolado no perfil da Pucaru. Oceaner 6140, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, saída Puca. 350 na Puca, Oceaner 6140. Uno 260, desço para 2000 pés, após estabilizado no localizador. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. 2000, autorizado a final do X-Ray, Uno 260. Guardião 06, chame torre, 118.95. 118.95, Guardião 06. Torre Salvador, bom dia, TAM 3896, final... No zero visual, baixado e checado. 3896, continua aguardando pista livre, ajuste no 020. Aguarda pista livre, 1020, então 3896. Sou eu, o Guardião 06. Prossiga. É, o Guardião 06, próximo buraquinho, visual com campo. Qual a intenção do Guardião 06? Pouso na cabeceira 17. Gente, fica atento a tráfego decolando da 10, ingresse na Duvento da 10, reporte final da 17, Guardião 06. Estará atento com o tráfego, ingressará na Duvento da 17 e reportará na final Guardião 06. Pé na Duvento da 10, Guardião 06. Afirmativo, 10. Seis, oito, nove, meia, pouso autorizado no 0, vento, uma centena, 10-9. Livre pouso no 0, TAM 3896. Sete, né? Falar das 47. Controle 1208. 208, pô. Controle, bom dia, gol 1397. Gol 1397, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. DAEL 360, 1397. Gol 1260, passando Duna, complete aproximação, chame torre, 118.95. 1995, até logo mais, 260. Salvador, bom dia, voo 260, estabilizado, localizador da DEC. 260, ciente, continue reportando baixada travada. Ciente, 60. 3896, tem solo ao 48, solo, 1121, 1. 1211, confirmando? Firma, 1211. Obrigado. O Guardião 06 vai pousar no pátio ou na cabeceira? Na cabeceira. Luna 260, informa o tráfego. O Alfa CR50, 1 esquilo, vai pousar, fazer pouso parado. Cabeceira 17, à esquerda da sua aproximação. ciente, tá baixado travado, 260. 1-0 livre, pouso autorizado, gol no 260. Livre, pouso 1-0, gol no 260. O Guardião 06 se autorizado ingresso aí na final do 17. Tô visual com o tráfego na curtíssima aí pra 10. Vai pousar na cabeceira. 06, autorizado, pouso pairado, cabeceira 17, vento Salvador, uma centena 10-9. Gente. Xené 6140, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. Recife 2.085 com 2.545, Xené 6140. Na final, para cabeceira visual com gol 06. Time. Na final, para cabeceira 17, visual com gol 06. 06, autorizado, pouso mais nada. Vento, uma centena 10-9. Existe no 020. 7. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 732, atingindo 150, tem informação para PAP? Confirme a Bono 738? Afirmo, no 738. Bono 738, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, Kenegal no 020. 050, Kenegal no 020, Bono 738. 60... Bola 52, direita 219. Direita 219, bola 260. Paulo Salvador, boa tarde, bola 260, Lisona 5. Tô bom, ficou bom no 260? 1-2-1-1, obrigado. Bono 397, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 251, 3325, obrigado. Astro 01, acione identificação. Astro 01, 3 milhas para Conde, contato radar, vou na proa de Bonfe para chegada Bonfe, reporte para descida. Astro 3198 e vá um helicóptero nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Gente, graças pela informação, tá 3198. Da 3198, mantém a sua 070 para interceptar, enfiar um pouquinho aqui da sua maçã. E desvita, 3198, reporte estabilizado, localizador. Reporte estabilizado, tá 3198, graças. Cono 738 desça para 2000 pés, autorizada final ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Reporte horário estabilizado no localizador, Cono 738 descendo para 2000 pés. Localizador, TAM 398. TAM 398, chame torre, 118, décima 95. 895, ó. Bom dia, TAM 3198, baixado e travado na final ILS, X-ray da 190. 8, pouso autorizado, 1-0, vento a centena, 10-9, ajuste no 0-2-0. 1-0-2-0, autorizado pouso para 3-9-8. S5728, aciona identificação, voe direto e TAP. Desça para 3 mil pés, que negar no 020. Identificou e TAP 3 mil no 020. Confirma para o controle Salvador. Pastor 01, desça para nível de voo 050, que é legal no 020. Nave na escuta do controle Salvador, informa helicóptero nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na aproximação dos senhores. Uno 91, chama solo em 121 decimal 10. 2110, tá 3 a 9.